escritório novo, as gaviotas. Naquele sofazinho de dois lugares, e imagina se ele falasse negar. Daquela nossa noite de amor, sendo que o combinado era assistir um filme. Banda de Gabriel Rasga. Quase uma missão impossível, fazer amor com os seus pais em casa. Já pensou se rolou flagra? De mim não ia sobrar nada. Sua mãe, ela gosta tanto de mim. Seu pai virou meu parceiro de baralho. Eles não sabem um tanto que a gente aprontou naquele sofazinho de dois lugares. E imagina se ele falasse negar. Daquelas nossas noites de amor, sendo que o combinado era assistir um filme no sofazinho de dois lugares. Imagina se ele falasse nega. Daquelas nossas noites de amor, sendo que o combinado era assistir um filme. Pai virou meu parceiro de baralho. Eles não sabem o tanto que a gente aprontou naquele sofá de dois lugares. Imagina se ele falasse nega. Daquelas nossas noites de amor, sendo que o combinado era assistir um filme no sofá de dois lugares. Imagina se ele falasse nega. Daquelas nossas noites de amor, sendo que o combinado era